Boa parte pela direita, passarelo, chamando para a final. Entendi. Olha, a órbita sabe pode ser maior que 1 minuto, as pernas. Está livre para ter mais que 1 minuto. Está pensando que 1 minuto e meio? 1 minuto e meio a 2 para fazer uma órbita só. Sem problemas. 2 minutos, então, Salvador, bom dia, Lima, Reta Guarulhos, quanto vai 4-0-8, tem que mandar. Já 3179, bom dia, Guarulhos, nível 340, só 1 minuto pra poder. Guarda. Afirmou no meio. Exato. Está passando agora a plataforma e vai com proa do CIA. Deixa eu só intenção para pouso? Negativo, senhor, é sobrevoo. Ah, sobrevoo, entendi. Irá manter 500 pés? 500 pés. Entendido, 500 pés no setor do CIA, confirme. Afirmativo, 500 pés no setor do CIA, sobrevoo, Mike Net Romeu. Gente, temos aeronave que está passando aí já o polo de Camaçari. Em breve será orientada a prosseguir do CIA para o setor de Simões Filho, abandonando para o setor norte, aqui para a pouso dessa aeronave. Gente, Mike Net Romeu, fica lá atento. É 3179, copy. Na escuta. Autorizado Guarulhos, nível 340, via rota Tride, Alpha Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu, após direto Tride. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto à posição Tride. O controle Salvador 120.8, aciona 5574. A 3179 está autorizado, Guarulhos 340. Bridge, Upper Zulu, no meia, Bravo Hotel Zulu, até Tride. É a rota decolagem da 1-0 com curva à direita da El Leda. Depois voa Bridge, 1208 controle, 5574 no transponder. Cotejamento correto, portão 08, sistema pronto para o pushback e acionamento. Portão 3179. A série 2223, solo 55, libera na última esquerda na Lima e chama o solo no 21 decimal 9. E Juliette Romeu, prossiga inicialmente um pouco aí ao norte para o setor do Simões Filho, aguardando para prosseguir agora para o CIA. Temos a aeronave já próxima à final da pista 17. Tá no momento, senhor, no... aqui em Paripe, o senhor quer que eu fique parado aqui ou fica para o Simões Filho? Não, pode ficar parado nesse setor, pode ficar nesse setor aí, Paripe, Periperi, aguardando para prosseguir para o setor do CIA. Ok, está mantendo parado o Marcos Neto Chambel. Pode ficar circulando nesse setor aí, aguardando somente para prosseguir para o CIA. Ok, sim, Chambel. Mike Charlie Yankee, prossiga para a final da 197, chamando Torre 118, decimal 6. Mike, prossegue para a final da 17, chamando Torre 18, décima 6. Mike Charlie Yankee. Eu só pergunto, senhor, pode repetir? O nosso estacionamento. Ah, tá ok, remoto no 4. Só informando, Marcos, o meu, a intenção é CIA 1, tá? É, nessa região aqui mesmo. Mas se eu prosseguir para o CIA 1, Marcos, o Leite, o meu, agora o tráfego já... Eu tenho condições de prosseguir para o setor, sem problema. Ok, graças. Bem, copiou a torre? Afirmo, está prosseguindo para a final da 17. Paciente, pouso autorizado, pistão na 7, ventou no 4 0 graus, no 3 máximo. A abertura vai ser pro horário do motor mesmo ou tem outra modificação? Para o controle, prossiga. Oh, 9131, será que vai ser confirmada a abertura no, aos 16? É, aos 1h30. Se houver alguma mudança, será informado anteriormente. Porque a princípio, conforme notamos, às 1h30. Tá bom, obrigado. Só para programar a velocidade aqui, talvez. Mais uma meia esperta. É. Final no 7:36. Vai te alerta. Chega, Mike Juliette Romeu. Charlie Yankee, no solo ao 01, vai pro pátio da Bata, confirme. Lá do Backtrack, táxi pra Bata, o Mike Charlie Yankee. Alfredo, o navio no 31 passando IBAP agora já estaria pronto o procedimento, pouso aos 18. É, prossegue ou mais um espera? O 9131, faça mais uma espera para confirmar sua aproximação, ok? Sim, mais uma espera então, 9131. Então, 3304, pista em uso impraticável, autorizado chegada a Ponce, aguarde o procedimento e ele é execução. O seu pouso é, solicita pista no 0 ou no 7 para pouso? Aos 1:06, daqui a 14 minutos. Então, desse mantenha o nível 060. Possibilidade de espera na posição pelo, aguarde o LS X-Ray, ajuste na 022, então 3304. É o número 2 na aproximação, informo, já temos uma aeronave fazendo espera, já na posição ITAP, no setor sul da terminal. Vitor Shelley, poderia confirmar a radial ideal de saída? Minutinho para cópia. Sem identificação, desça e mantenha o nível 1:00, aguarde o procedimento LSX-Ray pista no 0, ajuste no 022. Previsto aqui mais 11 minutos da abertura da pista no 0, no momento está impraticável. Tantan 3363, previsto, espera na posição Ponce. Então 3663, descida até o nível 100:00. 24. Oxanã 6225, desça e mantenha nível 190 na chegada Bonf. Aguarde LS X-Ray Pichão 90, ajuste na 022. Previsto abrir, ficar operacional, praticável pista na zero daqui a 9 minutos. Sempre autorizado o 110 com 1022 altímetros, está sempre na restrição do horário. Controle 9131, completando essa espera, estimado ponto 123, pode prosseguir na chegada? Está autorizado prosseguir na chegada. O 9131, reduzindo a velocidade, descendo para a altitude de 2000. Estamos aguardando apenas a coordenação da administração colocar disponível a pista 90, conforme previsto aos 1:06. Agora é 08 minutos e 39 segundos. Perfeito, GPS finalmente aqui, aos livrando a órbita, desce para 2000, completando a chegada, 9131. Então 3304, desse mantenha 4000, possibilidade de espera, prevista espera na posição pelo. Autorizado 4010-022-3304, então o senhor confirma espera em pelo, é isso? Isso, espera em pelo. Gente, programando espera em pelo, 3304. Então 3363, desça e mantenha agora o 060, então 3363. Ou desculpe, TAM 3663, desse mantenha o 060. Entrando para o 0160, confirmando o órbita em bom. Firma. Juliette Vitor Charlie, táxi via pista 107, é forte alinhado e pronto para decolagem. Tem questionamento, está 3179, está no 08. Guarda só um minuto, está 3179. 79, aguarda. Afirmativo. Azul 4, azul 9031, descendo até 2000. Azul 9131. 2000, confere, 1038. Estimativo, descendo até o 060. 060, repito, tá 360. Pista no 0. Espera em Bonf, Oceania 625. Espera em Bonf, 625. Está atingindo o número 0, 625. Se atingir, mantenha. Quantas óbitas previstas para o TAN 3663? Prazer, aeronave na escuta agora de Salvador, a pista 1-0 disponível. Azul 9131 autorizado, final LS. Autorizado, 3-1. TAN 3304, desse mantenha 3000. Autorizado, 3304, alterado com a órbita. Aguarde apenas alguns segundos. TAN 3663, desça e mantém agora a altitude de 5000. E na perna de aproximação está autorizado para o signal abertura chegada. Estimativo, 5000 na perna de aproximação está autorizado para o signal chegada. TAN 3663. Controle Gol 922, bom dia. Bom dia, Gol 922, pista 11 agora praticável. Desça e mantém 060, uma chegada à área, guarde a LSX Way, ajuste no 022. 060, aguardando chegada da Mari, aguardando ILS para o 0. Controle Salvador, bom dia, 352-17, centro da Lima. Confirma, parte que você se encontra. Pela pós-duna para o final do procedimento LS. O apelo duna e autorizado ILS, 3330. Afirmativo. Trip 5217, sem identificação, voe bom, se reporte para descida, guarde a LS X-Way, ajuste no 022. Certo, da voe bom, chamará para descida, Trip 5217. TAN 3663, voe agora no rumo de Bonf para a chegada Bonf, TAN 3663. Voe na proa de Bonf para a chegada Bonf, TAN 3663, afirmo. Oxané 6225, desse mantenha o nível 1-0-0, previsto uma espera na posição bom. Oxané 6225. Descida 1-0-0, uma espera em ponto previsto. Você solicita uma saída aí? Estou forte exatamente na linha do litoral. Afirmativo, tem linha de acionamento, são para identificar. Confirme apenas o PLB, por favor. Posição 3304, pode pelo pode via. Afirmativo, descendo até 2000, autorizado LS, então 3304. O Azul 9131 no tá livre pouso na 1-0, venta 1-40 graus, 1-49. Livre pouso 9131. A 3663, desça até a altitude de 3000, prosseguindo no perfil da chegada Bonfi. Pode voar de ITAP, o Gol no 922, foi o TAP aqui na formação, minha direita. Usar de ITAP, Gol no 922. Obrigado. Oxané 6225, sou vetor para sequenciamento, curva direita na Pro 250. Se houver falhas de comunicações, voe para Simbra, na marcação 120 para o final, descendo agora até a altitude de 7000. 250, em caso de falha na marcação 120 de Simbra, voa para interceptar o ILS, o 6225, descendo para 7000. Afirma. Era 1-0, está atualizando aqui nesse momento, a pista já está liberada, ok? Está decolando a pista 10, 6221. Chegada a mar, redução 250 nós, aguarde a LS X-Ray. Delta 270, voando com máximo 2. Recife Flight Level 330 via Upper Wings Type 8, Book Departure, Aracaju Transition, After Departure, Left Turn. Runway use 10, After Departure, Left Turn. Scope Code 5537, and Solidor Departure Control 120.8. Vai continuar sua subida para o nível no 05. Após afastar de Salvador, umas 35 milhas. Entendeu que está livre a subida? Ainda não, só na lateral do de Caixa Prego, ascensão até 3 mil pés inicialmente, devido a tráfego do instrumento. Ah, tá bom, na lateral de Caixa Prego já ascende até 0,3, até 3 mil. Eu vi na escrita cá. Afirma, Chico. Posicionamento 6225, desça e mantenha a altitude de 4 mil. Descida 4.000, 6225. Ok, 0-3304. Tá 3304, sua 1 no 8, decimal 6, bom pouso. 6, tá 3663, desse mantém 2.000, autorizado final LS. 2.000, autorizado LS, tá 3663. Poxa, né, 6225, curva esquerda agora na proa 210, limite ao localizador. Esquerda 210, limitado ao localizador 6225. Gol no 922, controle. Prossiga no 922. Tem condições de voar na proa 10090? Afirmativo. Aproveitou proa 090. Descendo inicialmente para agora 5.000, seu vassalho de comunicações. Vou ir para cima na marcação 090. 010, 5.000, seu vassalho, voa cima na 090. Mac Eco Delta, descendo para o tipo de tráfego, Mac Eco Delta. Canem 6312, desse mantém a altitude de 5.000. 5.000, 6312. Oi, 121, última 9, o 9131. Tá 3304, tá livre o pulo na 10. O vento é 140 graus, 149. Cruzado o pulo, pista 10, tá 3304. Da Juliette, o 9131. 25. Se mantém a altitude de 3.000, o Xané 6225. Livre descida até 3.000, 6225. Gol 922, curva direita até proa 30.030, gol no 922. 030, 922. Autorizado o TAR até a entrada do pátio principal. Vai tomar lá para prosseguir o TAR.